depois até para mandar para ti aí a tua participação. Queridão, é o seguinte. A ligação tá bem baixinha agora. É, eu não sei o que tá acontecendo, rapaz. De repente eu tô ficando. A Ana também reclamou isso. Melhorou ou não? Um pouquinho. Tá estranho também. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo aqui, né? Eu tô. Mas vamos lá. Vamos lá. Você tá me ouvindo aí? Eu tô te ouvindo muito bem, inclusive. Aliás, sempre é o contrário. As pessoas me ouvem melhor do que eu ouço as pessoas, mas enfim, hoje tá o contrário, mas tudo bem. Vamos lá, é o seguinte, querido. É você ligadaço, né? A internet, ligadaço a todas as mobilizações e tal, né? É, aí no Sergipe, aí no Brasil, aí em todos os cantos, né? Alex, é o seguinte, Alex Santana, que é da rádio Periquê, é isso? Acertei, não? A Periquê. É, por que Periquê? Aí eu errando de novo. Desculpa, Alex. Mas enfim, a Periquê, lá de Sergipe, né? Aliás, o que significa a Periquê? Como é? O que que significa a Periquê? A Periquê é um nome indígena, é um cacique aqui. A Periquê? Isso. É. E qual é o nome de um cacique, mas não... É o nome do cacique, E não tem uma tradução, assim, do tupi significa... Não. Pode até ter, mas deve ter, não sei, não sei te dizer. A Periquê, prometo pra você que agora, tendo essa explicação, não vou errar mais. A Periquê, é o seguinte, então o Alex atua lá na Rádio Periquê, tem banda, atua sozinho, caminha com várias bandas, etc. Alex, é o seguinte... eu recebi já hoje de manhã, o Fausto me mandou uma mensagem, né, pelo WhatsApp, lá da Turquia, inclusive, falou, avião, o que está acontecendo, né? Que aí parece que a coisa está dividida, a galera está querendo dividir tudo, o norte do sul, o sul do norte, enfim, parará, como é que está esse trem? O que está rolando, né? Aí eu disse para ele o seguinte, aí eu falei, vamos fazer o seguinte, você começa com a chamada no programa, ele gravou uma mensagem, né? E a gente começou o programa falando justamente dessa questão, né? Dessa pregação que está entre dividir norte, sul, nordestino, sulista, enfim, a coisa está pegada. Ainda parece que não acabaram as eleições, né? Não, é verdade. Enfim, queridão, você que tá ligadaço e você que tem tratado com certeza dessa temática aí, né? A Ana Laura é uma psicanalista que participa aqui do programa, ela chamou atenção para um mapa que eu tô vendo nesse momento, inclusive chegando aqui na internet, né? O mapa do Brasil dividido em vermelho e azul. Que até ela disse que o Globo News, que soltou ontem, eu fiquei chocada quando vi isso, né? E tentando relacionar a questão da Bolsa Família e tarará, enfim. Meu queridão, é contigo. Faça-me uma análise de tudo como você está acompanhando essa situação do segundo turno. Enfim, e essas... Eu vou tomar cuidado, chamar de elucubrações. Olha como eu estou chique, ó. Elucubrações no Facebook. É contigo, meu querido. Vamos lá. Então, primeiramente, assim, que para mim, como nordestino, para mim é muito assustador o que está acontecendo, principalmente nas redes sociais, as pessoas se mostrando desse jeito, assim. Por um lado é assustador, por outro lado a gente começa a enxergar e finalmente o Brasil, que muito tempo ficou se dizendo que não tinha preconceito, que não tinha racismo, essas coisas, não, essas pessoas vão mostrando ao contrário, que tem que ter todo tipo de preconceito mesmo no Brasil. E cada vez as coisas ficam mais violentas. Nas eleições se evidenciaram bastante, assim, principalmente porque parecia mais uma luta de classes, assim, e isso ficou evidenciado nos comentários das pessoas e muita gente botando culpa no Nordeste pela culpa ou mérito. Da eleição. Isso que eu já ia te provocar, né? No caso, por exemplo, seria mérito, né? No sentido. Pra mim é mérito. Seria diferente. Que seja mérito. Eu achei o mapa aqui também, eu tô vendo aqui no Sudeste, aí essas Minas e Rio de Janeiro também tiveram esse mérito de votar em Dilma. Por um lado tem desse preconceito, dessa tentativa de divisão do Brasil. Isso eu acho muito chato. Por outro lado, a gente vai para os números e vê que mais de 41 milhões de pessoas não votaram, votaram em branco e nulo. E isso mostra também que tem muita gente descontente, muita gente que não estava contente com nenhuma das duas opções de votos. Mas eu acredito que aí acabou pesando o fato do PSDB não parte do Brasil. E por isso, Dilma continua aí. Aqui em Sergipe, Dilma ganhou bem na frente, foi muito na frente mesmo. Aqui foi mais tranquilo. Aqui a gente já vinha com o governo do PT, do governador Marcelo Della, que acabou falecendo este ano. Mas foi uma eleição bem tranquila. Aqui Dilma ganhou de lavada mesmo, assim. Eu torço para que a gente consiga contornar toda essa onda de preconceito, mas eu não sei o que é que isso vai dar. Mas, de repente, a gente vamos propor aí divisão do Brasil mesmo. Ele dá o seguinte, o Fausto tá enviando aqui, ó, tô postando para você, inclusive, já aberto para que todos os vejam, né? Por exemplo, tá se falando aqui, ó, após onda separatista, mapa do pesquisador viraliza... O que é isso, gente? Mapa do pesquisador viraliza ao indicar que o país não está dividido. Não sei se você já viu aí, está na frente da internet, tô, não? Estou, abri aqui agora. Abriu, né? Eu também estou abrindo o trem aqui. E postei. Quem quiser ver aí, por favor, entre no site. Após onda separatista, mapa de pesquisador viraliza. Nossa, eu não conhecia. Viraliza ao indicar que país não está dividido entre PT e PSDB. Menos ódio, por favor, até chama esse o artigo. O Brasil não é um país dividido entre estados petistas e estados tucanos, mas um território em que eleitores de ambos os partidos convivem em todas as regiões. É isso que mostra o mapa do desempenho eleitoral de Dilma, Aécio, feito por Thomas Conte, 24 anos, pesquisador de história econômica. O rapaz tem 24 anos, já está poderoso, hein? Pela Unicamp. Aí eu insinuando aqui coisas, mas enfim. Após receber via redes sociais uma série de manifestações preconceituosas baseadas nos gráficos que mostram a divisão do país, considerando apenas o partido vencedor em cada estado, Conte decidiu fazer e compartilhar um mapa que revelasse a proporção dos votos em cada região. E aí o mapa fica completamente diferente do que... Tá aí, você viu, né? Como é que tá o trem. Aí, até nesse apontamento, eu diria o seguinte. Aí tem uma coisa, Alex, que eu não sei se você concorda comigo. Por exemplo, a Ana Laura estava comentando aqui, né? Ela estava fazendo até uma análise psicanalítica, né, da gente e tal. Que esses preconceitos, essas coisas todas, já está imbuído. Isso já existe, já está colocado na gente, mas muito mais, inclusive, né? Por essa, não digo, por essa elite, é tão complicado falar hoje de elite, né? Mas muito mais radicalizado nessas elites, etc. e tal, do que efetivamente na população de uma maneira geral. Tanto que durante a fala dela, uma outra pessoa foi um deputado, acho que o deputado Zaratini me mandou aqui uma avaliação. Por exemplo, se você somar os votos, esquecendo aí os lugares, somar o voto de eleitores, né, efetivamente, os votos do Sul, do Sudeste, na Dilma, foram muito maior do que os votos. Não parece isso, porque quando você coloca o bloco do Estado. Mas acho que era 25 milhões, em torno de 25 milhões, enquanto no Norte do Nordeste, 24 milhões, que é quase 1 milhão a menos, enfim. Então tem esse cenário pintado, né? Essa coisa. Agora tem uma outra coisa que chama a atenção, que eu estou vendo que ninguém tocou nesse assunto, é o seguinte, se você, eu não fiz a somatória daqueles que não votaram, né, de quem não votou, e dos votos brancos e nulos, etc, etc e tal, mas pela soma muito baixa, se eu não me engano, no domingo eu vi, só de pessoas que não compareceram à urna eram 20%. Né? Se tem mais 10% aí, 10% somando branco, nulo e tarará, tarará, você vai ter 30% da população, de uma maneira geral, dos eleitores que não votaram nem A e nem B. Né? Isso. Ou seja, então essa divisão que estão tentando forçar, etc, etc, então, na verdade, é uma divisão forçada. Um colega assim, de Facebook postou uma coisa aqui dizendo que brasileiro é o único animal que vai às ruas, protesta contra o governo, vai a presidente na frente do mundo inteiro e vota nela meses depois. Mas só que teve muita gente que não votou. Teve muita gente que votou contra, teve muita... eu falei pra ele, né? Tem muita gente que levou... que estava nas manifestações, que deve estar nesse entre os 41 milhões de pessoas que não votaram, votaram em branco ou votaram nulo. E isso acho que é muito bom pra Dilma também, pra ela começar um novo mandato com a eleição bem apertada e com essa quantidade de gente que não votou nela, que não votou nem nela, nem no outro candidato. Acho que é muito importante para ela começar sabendo que ela tem que fazer um mandato ainda melhor do que o que ela fez. Ainda melhor não, porque eu acho que o governo dela teve vários defeitos, assim. E... Mas, poxa, o que eu ia falar? E agora uma coisa que eu acho que está mostrando muito esse preconceito, que as pessoas estão se mostrando muito, acho que talvez essa que agora está vindo com um ódio, uma certa raiva, uma coisa diferente, assim. Eu percebo das pessoas estão... Aí acho que a raiva está fazendo as pessoas se mostrarem de verdade, sem vergonha, na frente de todo mundo mesmo. Ó, eu já achei os dados aqui, né? Do que nós estamos falando. Quer ver? Que não foram às urnas. Cerca de 21,10% não compareceram, sequer foram às urnas. Com mais 1,71% de branco. Com mais 4,63% de nulo. Né? Ou seja, então branco e nulo dá em torno aí de 4, quase 5, 2, 7. 7 mais 21, ou seja, 30%, é o que eu acabei de falar. Cerca de 28, 29% dos eleitores se manifestaram contra. Ou seja, nem se manifestaram. E aí quando você cita isso, Alex, até quero saber de ti o seguinte. Quando você fala o governo da Dilma no primeiro governo, foi um governo atrelado, amarrado, etc e tal. Essa vitória apertada, e a gente conversava um pouco aqui no rádio antes sobre isso, né? Essa vitória apertada abre uma perspectiva, primeiro, de uma desvinculação dela em relação, por exemplo, ela ser simplesmente uma indicada pelo Lula. Então, simplesmente cumprindo demanda. Ela pode ter um governo efetivamente com cara de Dilma, né? E não cometer, por exemplo, principalmente na nossa área, né, os absurdos que foram cometidos, né? A gente, por exemplo, pegar a hora de você da música e tal, e também da comunicação, se você pegar só nessas duas áreas, a gente teve duas conferências que não serviram absolutamente para nada, né? Estabeleceram as pautas, não avançaram. Nós, inclusive, estivemos juntos agora no final do ano, recentemente, conversando com as rádios pelo país inteiro, a gente viu que não avançou absolutamente nada, né? Ela está até naquela condição de... Você vê o quê? Você vê alguns editais, algumas coisas assim, mas muito, muito... Você está otimista, meu caro Alex, para esse mandato? Você acha que ela vai se desgarrar, vai ter uma atuação? Até você concordou comigo. Concordou não, você curtiu o post que eu escrevi hoje ali, né? E na expectativa, eu pessoalmente estou com uma certa esperança. E você, meu lindão? Eu também. Eu votei também. Eu votei em Dilma. Então eu não posso dizer que eu votei em Dilma e não tenho nenhuma esperança de que ela faça um governo melhor. Eu acredito que ela pode fazer sim, boto fé que ela pode fazer, espero que ela faça realmente um governo melhor. Que um governo que ela entenda que ela não ganhou no primeiro turno, não, teve muita gente que não quis votar, muita gente que foi para uma oposição, que eu não deixo falar, que foi votar no outro candidato. E então ela tem que entender que ela precisa melhorar muito, e que não. E esse fato que você tocou aí é importante, né? Que seja um governo dela, mais até do que um governo de Lula, como acabou sendo o primeiro governo dela. No discurso da posse dela, parece que ela queria apontar para esse caminho, né? Ela dizia, olha, aliás, chamou muita atenção, inclusive, no momento crítico, né? Ela levanta a mão do Lula, faz toda aquela coisa, né? Que ela já tem em relação a ele, mas fica também muito forte. Primeiro dela botar todos os partidos da coligação em cima do palco, né? Junto com ela, citou todos. Dá um medo aquilo, né? Citou todos nominalmente, mas ao mesmo tempo ela está dizendo, eu ganhei com essa gente. Entendeu? E ao mesmo tempo ela está dizendo. E ela chama atenção, inclusive, de uma figura que sempre foi uma figura. O vice sempre é uma sombra, né? Mas ela chamou muita atenção da presença do Temer, inclusive na própria campanha. Ela diz, ela citou, inclusive, no momento crítico da campanha, etc. e tal, o companheiro Temer. Blá, blá, blá, blá. Ou seja, isso ao mesmo tempo diz: olha, legal, vou ouvir o Lula. Quer dizer, eu estou aqui imaginando coisa, mas assim, vou ouvir o Lula, vou ouvir, etc. e tal. Mas tem essa galera toda aqui que me fez chegar nisso. Eu ganhei com 2, sei lá quantos por cento do voto, mas ganhei com essa gente, é com elas que eu governar. E ao mesmo tempo, quando você diz assim, ao mesmo dá um medo desgraçado, né? Porque você olha ali e você fala, caraca, né? Quem são esses caras? Quem são essas pessoas, né? E aí? Não, pior, a gente sabe quem são essas pessoas. Bom, meu querido, e nesse sentido, como é que tá? Essa rádio de vocês é uma rádio estadual, é isso? Isso, é uma rádio ligada ao governo do estado. E muda aí o governo, não? Olha, é o candidato aqui, porque era aqui o governador era Marcelo Deda, que ele faleceu esse ano, aí Jackson Barreto, que era o vice dele, do PMDB, do PT, Jackson Barreto do PMDB, continuou, agora ele se reelegeu. Mas eu acredito que deva mudar, sim, muita coisa, não tô, porque vai ser um novo governo, assim como Dilma apontou lá para que vai ser um governo diferente dela, mais separado. Eu acho que agora, apesar de Jackson Barreto ter governado esse último ano, eu acredito que agora é um governo dele, e ele, o que eu espero mesmo, assim, que independente de nome de pessoas que possam continuar lá, que é o meu caso, é que se continue seguindo uma linha evolutiva que a PRP pegou desde 2007. Então, que a PRP continue sendo uma rádio que promove, que dê espaço para o que é produzido em Sergipe, para música independente brasileira, para discussões de questões que não são abertas em outras rádios, como questão de gênero, questões de... programa, a gente tem programa como o Afexure, que é um programa que trata sobre essas coisas, sobre o negro, sobre as comunidades LGBT, etc. Então, acho que, independente de quem fique, o importante é que a rádio continue andando e olhando para frente, e seguir, não acabe tudo, como também é de costume dessas coisas ligadas a governo, né? Que entra uma pessoa e acaba e resolve fazer tudo zero. Mas eu boto fé que não vai ser feito isso, não. Acredito que, independente que se a gente vai continuar lá nessa gestão ou não, eu acredito que a rádio vai continuar andando para frente. E a própria classe artística aqui já entende a importância da rádio, porque era uma rádio que, apesar de fazer 19 anos esse ano, era uma rádio que praticamente não existia. Lá, no caso, são duas rádios, Rádio AM, Rádio FM e TV. Eram rádios, assim, é povo dizer que era a TV que ninguém vê, a rádio que ninguém ouve, uma coisa assim. E hoje em dia já é bem diferente. A TV já está no digital, já tem uma programação bacana, tem programações na TV, tem programas de curta-metragem, tem programa de música, tem programa de literatura. É uma TV que também se viu muito de modelo para outras TVs públicas no Brasil. E a rádio também vai seguindo esse caminho. O que eu espero é que continue andando e melhorando mesmo, porque a gente precisa muito de uma rádio pública, de verdade, não uma rádio governamental. A gente precisa, como eu estava falando até aquela vez, quando a ligação caiu, a gente precisa de uma rádio pública de verdade, e a PRP tem que assumir esse papel. Agora, tem uma questão também que eu peguei naquela conversa sua com o Fábio Rogério, acho que foi na quarta-feira passada, que a gente, enquanto não caiu a linha, né? Eu me lembro que vocês dois falavam de uma coisa que pra gente também preocupa muito. Você falou assim, a rádio que ninguém ouve, a rádio, a TV que ninguém vê, né? Mas, por exemplo, eu tô nessa brincadeira, se é que dá para chamar de brincadeira, né? Há um bom tempo. Uma coisa que é muito forte é o seguinte, Alex. Por exemplo, vocês dois falam ali o tempo todo na conversa que nós tivemos, vocês falam assim, é importante o reconhecimento do público, etc, etc, etc e tal. Mas nem sempre, quando há esse reconhecimento do público, e a gente sabe da importância, né, da PRP, da UFSCar e tantas outras rádios que a gente já teve junto trabalhando, mas nem sempre, por exemplo, elas não estão, quando você pensa ali nas prioridades, nas pautas prioritárias de uma gestão, seja da universidade, seja do governo estadual, elas não estão e nem são encaradas como prioritárias, né? Isso também não é uma coisa que acaba complicando muito essa descontinuidade que você está falando, porque de repente muda-se, aí como vocês estão vivendo essa situação, né? Pode mudar a direção e aí muda tudo, aí pronto, né? Parece que começa a surgir tudo do nada. Né? Aquilo que foi feito, construído, sei lá, em 3, 4, enfim, às vezes 8 anos, etc. e tal, é jogado pro Léo, entendeu? Como se. Sabe, esse gestor, essa figura, essa gestora, seja lá quem for, assume e fala, não tem nada, porque na verdade nem ele sabe da importância, do significado. É preocupante, é muito preocupante mesmo, assim, aqui a gente, quando eu falei em 2007, quando entrou o governo aqui do Marcelo Deda, ele fez um investimento muito... Oh, meu Deus do céu, vamos tentar de novo, porque eu quero ouvir bem o Alex. Jair Rodrigues, ó, enquanto eu busco o Alex. Muito bem, Alex, é contigo, desculpa, quer dizer, caiu aí, ou aqui, sei lá onde caiu, mas vamos lá, você estava fazendo, quando chegou o Marcelo Deda? Então, teve um investimento muito grande, mas isso foi diminuindo com o tempo, isso foi diminuindo, também teve crise mundial, teve muita coisa aí, mas é muito, o que é preocupante é que sempre quando tem alguma crise, quando tem alguma coisa, a primeira coisa que se tira da cultura, é da, no caso das TVs e rádios públicas. A gente tem um outro agravante aqui, porque aqui no caso da Secretaria de Cultura também melhorou muito nos últimos anos, mas ainda está muito aquém do que pode ser. E a gente não tem lei de incentivo à cultura, muita coisa é feita através da administração da Secretaria de Cultura, que mudando a Secretaria de Cultura pode voltar tudo para o zero. Então a gente está nessa apreensão ainda para saber o que, é que vai ser dessa área aqui em Sergipe. Bom, só chegou uma correção lá da Turquia, né? O Fausto me dizendo o seguinte, correção não, um apoio, né? Ele está dizendo o seguinte, viraliza, é que bombou na internet, ó. A hora que eu li lá o viraliza. Então, obrigado, Fausto. Esse menino aqui é um menino leigo dessas novas linguagens e tendências. Não. Alex, você estava dizendo sobre isso, aliás, da questão do vai e volta, etc. Em 2005, nós fizemos a primeira Conferência Nacional de Cultura, né? Em 2004, perambulei aí pelo Norte, Nordeste, enfim, Sul, Sudeste, porque estava ligado àquelas discussões das câmaras setoriais, etc. E tal. A minha avaliação, que acompanhei, e depois a nossa avaliação, enquanto Ministério da Cultura, é que no caso do Norte e do Nordeste, essas pautas, não só pelas escolhas dos seus delegados, mas essa pauta com os movimentos ou com os grupos, etc. e tal, estava muito, muito, muito mais avançada do que o Sul-Sudeste, né? Aí todo mundo ficou meio assim, meio. Eu me lembro de uma galera do IPEA que começou a fazer um trabalho mais específico, eles queriam entender. Falaram, cara, como assim, né? Sempre se coloca o Norte e o Nordeste como numa situação atrasada em relação ao Sul-Sudeste, que é o contrário. Vocês tinham conferência, vocês tinham. A coisa é muito mais orgânica e muito mais organizada, né? Nesse sentido. Mesmo nessa perspectiva, mesmo indo para a conferência, por exemplo, com os delegados, no caso de vocês, eu me lembro do Estado do Sul, como Santa Catarina, por exemplo, e Paraná, mandou o delegado escolhido da maneira mais esquisita possível, porque não tinha os delegados, e aí, sei lá, meia dúzia de pessoas resolveram ser delegados, ao contrário de vocês no Norte e Nordeste, que não, cada 50 pessoas, ou 100, se não me engano, elegiam um delegado, etc. e tal. Vocês estavam muito mais organizados, muito mais articulado. Isso desses, eu falei 2004, esses 10 anos, isso continua? Ou isso, de uma certa maneira, houve uma cooptação do governo? Como é que você acompanha isso, meu querido? Como é? Chegue na pergunta novamente. Não, ó, isso, há 10 anos atrás, né, eu me lembro que, inclusive, o Partido dos Trabalhadores, acho que tinha pouco governo, não, tinha, acho que é o 2 ou 3 governos, não era tão assim, né? Não era tão acentuado. Governos de Estado, governos de capitais, etc. e tal. Com essa chegada, com essas ditas gestões mais progressistas, isso avançou ou isso estagnou? Os grupos foram chamados para dentro do governo, foram cooptados para o governo? Como é que foi? O que aconteceu nesses 10 anos, meu querido? Que eu estou completamente sem informação. Olha, aqui na época teve uma mobilização muito grande para por causa das conferências, tanto da área de música, cinema, teatro, tudo. Então, o pessoal se juntou muito para participar disso. Eu confesso que eu fiquei muito... Eu não acompanhei de perto nessa época, não estava acompanhando de perto, mas eu vi toda essa movimentação. Mas isso já não acontece com a mesma força agora. Eu sei que teve uma iniciativa que veio do poder público mesmo, de abrir para convocar as pessoas para conversarem, para chegar a participar de alguma reunião, mas eu não sei te dizer de verdade assim, o que foi que aconteceu. Sei que naquela época teve realmente uma mobilização muito grande. Eu lembro dos representantes que foram eleitos aqui. Eu tenho quase certeza, mas não sei te dizer não, que não acompanhei muito de perto todo esse processo dessas reuniões não. Muito bem, querido, preciso liberar você, afinal de contas, a Rádio Peripê já está extremamente ativa e precisa da sua participação aí mais efetiva no cotidiano, e eu estou aqui te prendendo, te segurando. Então, quero agradecer a tua participação, já está mandando... Valeu, sempre que quiser, estou por aqui. Você manda isso aqui, aliás, vamos fazer essa sintonia Peripê, ficar antenado mais constantemente aí. É o seguinte, ó, está chegando um recado da Alemanha, do nosso querido do Cian, né? Nossa, eu nem consigo falar direito o nome do Cian. Cian Kevin Federsen, né? Eu fiz uma pergunta para ele aqui de manhã, ele está ouvindo a gente lá na Alemanha, né? A respeito das avaliações, das considerações, que eu queria que ele me mandasse um WhatsApp, que nem o Fausto mandou da Turquia, enfim. O Ney está mandando aqui mesmo, São Carlos, enfim. E aí, ele escreveu, meu cara, uma tese, eu publiquei ali no Antenado. É muito, muito grande aqui o que o Cian mandou, né? Ele está dizendo, olha, Elvio, veja aí, você me pediu opinião, então eu resolvi escrever sobre. Então, tá aí. Para quem quiser saber a opinião do Cian, né, que é uma figuraça, inclusive, né, aluno aqui da USP, né, se não me engano, da Engenharia Ambiental, que está fazendo essas viagens. Aliás, a moçada hoje está tudo internacional, né, meu querido? Você também está, Alex? Está indo para algum país, etc. e tal, não volta Como? Mais? Você também está internacional? Está indo para algum país, alguma coisa assim? Não. Hoje, esse ano eu fiz fui passear em Santiago, no Chile. Olha lá, só nós que não saímos aqui desse São Carlos da vida. Queridão, um beijo para você, um beijo, bom trabalho aí, Sergipe, na Peripê. Agora se vou saber, vou fuçar para descobrir o significado de Peripê, tá bom? Valeu, um abraço. Valeu, querido, um grande beijo para você, um beijo para todo o povo aí da Peripê e também de Sergipe como de maneira geral. Um abraço, querido, até mais. Tchau, tchau. Um abração. Bom, a gente ouviu então o Alex Santana, depois a gente ouviu a Ana Laura, a gente tô recebendo aqui bastante sinal do Fausto, lá da Turquia. Cian, onde você está, meu querido? Que cidade que você está aí na Alemanha? Já tem várias pessoas comentando aqui. O Zeca, lá de Portugal, que ontem participou aqui com a gente ao vivo, já está mandando também. Um comentário: no intervalo do primeiro para o segundo turno, o PSDB disse que ia pedir ao MP, Ministério Público, para investigar se aquela coisa do preconceito contra o nordestino nas redes não era coisa de Petralha. Alguma novidade sobre isso? Está aí, então, a pergunta do Zeca. Se alguém souber, por favor, repita-nos. O Antônio Martins também, que participou ontem, já mandou aqui, publicou o artigo. Ele estava escrevendo o artigo ontem, né? Ele iria publicar até o final. Está publicado já. Quem quiser ler o artigo que ontem ele disse que a participação dele aqui não tem nada de ajudar ele a organizar melhor o artigo, então já está lá na página do outraspalavras.net, né? O que mais que nós temos aqui? Vamos lá ver, vamos fazer o seguinte, vou mais uma música para completar aqui, como ela vai estar presente aqui em São Carlos, nós vamos ouvir a Nélis Assunção. Vamos lá e a gente volta daqui a bocadinho. Cadê aqui? Não estou encontrando. Bom, vamos aqui direto na fonte. Vamos lá. Me dá um minuto do tempo que você gasta pensando nos dilemas. sabe, a gente ainda arde. Me dá um quarto nas noites solitárias, nas horas vazias, altas caminhadas, seis dias. Me dá bom dia. Me dá um minuto do tempo que você gasta parado numa cena, inventando uma pá de problema. Transfira os segundos das horas perdidas, deixa de inventar tanta despedida. Me dá um tempo no meio da sua tarde, quem sabe a gente ainda. Gasta pensando nos dilemas, inventando uma pá de problema. Transfira os segundos das horas perdidas, deixa de inventar tanta despedida. Me dá um tempo no meio da sua tarde, quem sabe a gente ainda arde. Me dá um quarto das noites solitárias, das horas vazias, altas caminhadas, seis dias. Me dá bom dia, te beijo demorado. Me dá uns dias, eu te devolvo dobrado. Me dá um minuto do tempo que você gosta. Dá um minutinho que o tempo se arrasta. Me dá bom dia de